Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Justificar alguma coisa 2 لماذا لم تأتي؟ Por que é que não vieste? كنت مريضا Eu estava doente. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Eu não vim porque estava doente. لماذا هي لم تأتي؟ Por que é que ela não veio? كانت تعبانة. Ela estava cansada. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ela não veio porque estava cansada. لماذا لم يأتي؟ Por que é que ele não veio? لم يكن عنده رغبة. Ele não estava com vontade. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Ele não veio porque não estava com vontade. لماذا لم تأتوا؟ Por que é que vocês não vieram? سيارتنا معطلة. O nosso carro está avariado. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Nós não viemos porque o nosso carro está avariado. لماذا لم يأتي الناس؟ Por que é que eles não vieram? قد فاتهم موعد القطار. Eles perderam o comboio. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Eles não vieram porque perderam o comboio. لماذا أنت لم تأتي؟ Por que é que não vieste? لم يسمح لي. Não pude. لم آتي لأني لم يسمح لي. Eu não vim. Porque não pude.